9, pronto para o táxi, POB 65, autonomia 0348, Serra, Serra Bravo, Serra Vitor. 9, táxi em via Pátio 341, Inter, ponto de espera, chama, pronto, altímetro 0096. Ciente, Pátio 341, Índia, torre, reportando a pronto, azul, 49 cross. Torre, voo 172390. 17-23, autorizado, pouso, piso 10, vento 190 graus, 099. Teve pouso. Táxi azul 5001-119 a bordo, 4 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. Firme somente autonomia? 4 horas e 30. Em taxi CV a Índia, ponto de espera, chama a torre 1, correção, chama pronto, altímetro no 096. No 096, vai via Índia, chama pronto, 6001. 4959, confirmando, segue como número 2, na frente em Embraer da companhia. 4959, número 2, frente em Embraer da companhia. Solo azul 2774, pote 3, pushback acionamento. Azul 2774, autorizado pushback acionamento, pote táxi. Autorizado, reportar ataque, 2774. Ah, não, pode ser 0 azul 5001. Azul 5001, não mantém, pode ser? Ah, não, pode ser 5001. Na 6224, autorizado para o Chubec, é só na reposta. Chamada para o táxi, na 6224. Autorizado, Aniai, mantém no 0. Aniai, mantém no 0, 5001. 7-2-3, solo 2-9, libera a direita, taxi via alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 7-2-3. Colapso 0, vento 200 graus 099. Autorizado, ele colava 5001. Identificação dessa via, chegada a Bombeia de Uno para nível de voo 050. Ajuste o altímetro no 096. Direto, via 0062. 2774, tem 34 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 5001 decolou 31, chama controle 120.8, bom voo. Controle 208, azul 5001, uma boa noite. Para o táxi, o Chanel 6224, está com 150 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Chanel 6224, táxi via Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro no 096. Via Índia, ponto de espera, no 096, Chanel 6224. 2774, o táxi tem até a entrada no Pátio 3, era a passagem ao Bang da Goa, após prossegue via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto. Então vai dar passagem aqui ao colega do lado, tem entrada do Pátio 3, após Índia, Pátio 1, Índia, reportar pronto, ponto espera, azul 2774. Onu 723, ingresso via Juliette até o gate 03. Juliette 03, 1723. Quatro 959 autorizado, decolar tipo no 0, vento 190 graus 089. Autorizando decolagem azul 4959. Está pronto, Chanel 6224. Chanel 6224, autorizado ANI, mantém o no 0. ANI mantém o no 0, Chanel 6224. Controle Salvador, voo 1354, ciente da informação Alfa. Alô, Itibão 354, ação de identificação, dessa via chegada com MED 1 para nível de voo 060, ajuste no 060. Mas esse via voo bem de 1 para 060, 1016. Salvador, boa noite, passaredo 2334, informação Bravo. 3224, ação de identificação, chegada bom médio 1, reporte no ponto ideal de descida, o ajuste no 0 no meio. Identificou, reportamento ideal, o 2224. Controle, boa, azul 4959. Azul 4959, contato radar na decolagem, suba via saída Coral 1 Alfa para nível 140. Coral 1 Alfa, 140, azul 4959. Chanel 224, autorizado decolar para cima 0, vento 90 graus, 08. Missão 0, Chanel 224. 7774, ponto espera, pronto. 2774, após a rolagem do tráfego à frente, autorizado ANI, mantém o no 0. Após o tráfego, ele mantém o no 0, azul 2774. 224, decolar 236, chama controle em 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Proposto na 6224, cruza 1500 pés. Xane 6224, contato radar, suba via saída Conde para nível 190. Via Conde 90, possibilidade de voar a Caju? Entendi, confirme. Possibilidade de voar a Caju? Oi, Conde, 6224. Conde, obrigado. Salvador, passarei do 2224, ideal descida. Passarei do 2224, desça até o nível de voo 070. Ajuste de altímetro no 016. 070, ajuste no 016, 224. Autorizado de colapso 10, vento 200 graus 072. Iniciando 90, 2774. Estabilizado, 6212. Plano 354, autorizado descida até 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4 mil pés, 10 no meio, no 354. Salvador, Oxiné 6224, possibilidade de coordenar com o controle PROAS do Alfa Romeo 363? Será coordenado, aguarde só um minuto, 6224. Sem problema, muito obrigado. Nada. Decolado 328, chama controle em 120 decimal 8, bom. 08, obrigado. 212, voe para o 050 até o localizador. Descendo para 2000 pés, 1016 ajuste. Azul 2774. 2774, contato radar, suba via. Saiu da Coral no Bravo, para nível 160. Sobe via, 160, Coral no Bravo, azul 2774. Xane 6212, copia o controle? Sim, você está pro 050 até o localizador. Aqui, agora 055, na prova. 055. 055, 6212. O 001, chama o centro de Recife, frequência 1251. Caso negativo, chama 123, decimal 8. Recife 251, até 2384, azul 5001. Neme 224, autorizado, Alfa Romeo 363. 363, a presente, muito obrigado. O 34, copia? Pesado Maceió, nível 350, decola da 1-0 com primeira curva esquerda, na saída Pulpa, transição Caju. Lopes 1-7 é a primeira do via após conforme rota. Transponder 5464, controle em 120 decimal 8. Autorizado Maceió, 350, na decola da 1-0. Uma 3-4, saída Pucajão, Caju. Protegimento com essa, aposte pronto para o pushback acionado. já pronto? Sim, gente, autorizado em apostar. Salvador, approaching Alcida to Paul, muito boa noite. Airbus 330, information Bravo, gate number 11, request clearance to Islam, Sandoval 350. Airbus 034, stand by 1 minute to copy, okay? Sugal 084, ready to copy. Yes, I'm ready to copy, Portugal 024. To Lisboa, flight level 350, takeoff runway 10, after 4 takeoff, left turn, Momo departure, Dilube transition, Upper Zulu 44, first array, after report to the flight plane route, squawk 5465, and Salvador approach frequency 120.8. Portugal 024, heavy, clear to Lisbon, level 350 departure runway 10 after departure left turn SID Momo Tuli transition then Upper Sulu 44 after that via flatland route squawk 5465 approach frequency 120.8 Portugal 024 Portugal 024 the transition is Dilube Delta India Lima Uniforme Bravo and after 4 takeoff left turn. I confirm after departure left turn, and could you confirm again the transition, please? Como departure, Dilube transition, Delta India, Lima, Uniforme Bravo. Como departure, Dilube transition, Delta India, Lima, Uniforme Bravo, Portugal 024. Portugal 024, read back correct, report ready for push and start. Do 2224 foi autorizado até 4 mil pés. Altímetro permanece no 0,90. 4 mil no 0,90. 2224. Xamé 6212, autorizado final LS. Xamé a torre 1895. 295, boa, 6212. Salvador, boa noite. Xamé 6212, final LS, 7-3 da 1-0. Ocean Air 6212, autorizado pouso pistão na 0, vento 180 graus, 079, QNH 1096. Livre Salvador, é Portugal 024? Yes. Portugal 024, can we take Aaron departure, JB transition? Portugal 024, stand by please. Thank you. That's according to our flight plan. Para o táxi, eu vou 1164 com 179 a bordo, 2 horas e 10 alternando na região Pessoa. 179, 2 horas, confirma alternativo. João Pessoa. Tem, táxi sem via Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro no 096, bom voo. 096, reportará pronto, eu vou 1134. Posso 084, power. The in this array of Zulu 44, the departure not see is correct, okay? Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar. Okay, thank you. Spot 10 to 4 tower again. Go ahead. The Aron departure interfere in approach, okay? Okay, we'll take Omo departure with the D-loop transition. Thank you. 2000 pés, reporte estabilizado na final do procedimento ILS X-Raider Titano 0, altímetro na 06. Autorizado o procedimento ILS da pista 10, reportará estabilizado no 354. A Serena 2224, desce para 3000 pés, QNH 1096, complete redução para 1809. 3000 pés, 1096, 189, 2224. Zero, final. Mantenha o nível de voo 140, 4959. 59. 1134, ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero, 134. Está 58 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o nível de voo 190, chame o controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. 203, obrigado. Estabilizado e avistando no 354. Uno 354, completa final, chame torre. Frequência no 8, decimal 95. Pode chamar torre 1895 no 354. A saída 2224 desce para 2000 pés, QNH 1096, autorizado final do procedimento. ILS X-Raider pista no 0, reporta estabilizado. 2000 no 096, reportará estabilizado. X-Raider 1-0, 2224. Uno 1-1-3-4, autorizada a decolagem, pista na 0, vento no 90 graus, 1-1-9. Autorizada a decolagem no 0, voo 1-1-3-4. 3-5-4, na escuta. A 354, me escuta? Tô na 354, na escuta do controle. Torre Salvador, gol no 354, na final da pista 10, com o embaixado e travado. Dona 354, autorizado pouso, pista na 0, vento 180 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 10, gol no 354. 1134, decolada 49, chame o controle em 120, décimo último voo. 208, ponente. Voo 1134, contato radar. Suba para o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, voo 1134. Visual 2224. 2224, completa final. Chame torre frequência 98, decimal 95. 1-9-9-5-2-2-4. Controle azul 2774, solicito nível 1-8-0. Vou para o nível de voo 2774. O correção, se for para nível de voo 1802774. Ascensão 1802774, obrigado. Azul 4959, controle. Ascensão 59. Ainda deseja o nível final 160? Negativo, solicita para o UNEP, se possível. Oi, UNEP. UNEP, 4959. XV Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4. 9354. Passagem 2224, autorizado pouso, pistão 90, vento 80 graus, 099. Autorizado pouso, 9024. 959, está 52 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantém o nível de voo no 40, chame o controle Léo de frequência no 20, vítima 1. Informação Bravo. Tem 3600 ACN identificação, chegada para médio não autorizada, da presente voo direto ETAP, desça para o nível de voo 080, altímetro no 0 no meia. Identificou, voo ETAP, descendo para o 080, voo 3600. Série 2224, sola 53, na minha escuta, libere à direita, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Gilete. Direita, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Gilete, 2224, passarela. No 34, sobre centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 2545, 2685, gol 1134. Portugal 024, gate 11, request push and start up. Brazil 24, gate 11, clear to push back and start up, come back to taxi. Careful push and start up, Portugal 024. 3600, desça para 2000 pés, sem restrições de voo direto Duna, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Rayda, pistona 0, reporta estabilizado. Ciente, voa direto Duna, descida para 2000 pés, sem restrições, para 3600. Azul 2774, está a 53 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Submantém o nível de voo no 80, chame o controle Ilhéus, frequência no 20 decimal 1. Chama Ilhéus 201, Azul 2774, na estação no 80, boa noite. Boa. Controle Salvador, voo no 098, atinge o 160, sem contato com o Recife. Voo no 098, atinge a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Bomed autorizada. Altímetro em Salvador no 096. Bomed 5000, autorizado 5000, 1016, obrigado. Portugal, 024, having request taxi. Portugal, 024, approve a taxi to holding point, runway 10, VMNA, from taxi India. Holding point, call me ready, altimeter 71016. With altimeter 71016, here is taxi holding point, runway 10, via main apron, and taxiway India, Portugal, 024, heavy. Luna 098, desça via para 2000 pés, altímetro na 095, aguarde autorização para o ILS. SZ 2015, aguardando autorização, no 098. Portugal 024, have you ready for departure of our rocket? Portugal 024, clear with show lineup and take off to runway 10, wind 180 degrees, 10 knots. Clear to lineup and take off runway 10, Portugal 024, heavy. Azul 2713, acione identificação, chegada bom se autorizada. Chame quando pronto para descida, altímetro na 095, voe para a posição bom para interceptar a chegada. Está em contato com o radar, agora 76 milhas nordeste de Salvador. Chegada bom, voando para a posição bom, reporta unidade descida, o Azul 2713. Rotor 3600, visual com a pista. 3600, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, acesso 3600. Gol na 098, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero, reporta estabilizado. Portal estabilizado, 98. Torre, boa noite, acesso 3600. Acesso 3600, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste na 0 no 5. Na sua escuta, acesso 3600. Então 3600, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 119. Autorizado pouso, pista 10, o TAN 3600. Go to 4 airborne at 07, call departure 120.8, move on. Departure 120.8, in Portugal, 024, heavy, boa noite, obrigado. Departure, boa noite, Portugal, 024, heavy, crossing 1,500, bomba departure. Para Portugal, 024, radar contact on departure, climb to flight level 350, via bomba departure. Climbing to level 350, via bomba departure, Portugal, 024, heavy. 3600, sala 09, na minha escuta, libera direita, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, na sua escuta, USA 3600. Estabilizado, voo no 098. Gol no 098, completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 95. 895, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, voo no 098, está estabilizado no X-ray. Zona 098, boa noite, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 07 noite. Autorizado pouso. Confirmando 790 com 17. 190 com 8 nós agora. Ok, obrigado. Azul 273, vou pelo. Vou passar um pelo 273. Solas 1-3, na minha escuta, libera direita, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 2. Alfa Juliette 02, até lá no sítio. E Gauss 024, call TV Center, frequency 125.45, if unable 126.85. 2545, if unable 126.8, approach ground 024, have it. 126.85. 126.85, if unable, approach ground 024, we are going to... Para a descida azul 2713. Desce para 4.000 pés, CNH 105, 2713. 4.000 pés, 1095, ajuste, azul 4713. Bolívar, Salvador, passageiro 2228. Passageiro 2228. Good evening. Go ahead. We have received information. Charlie, Sando 12 position, request flight level 180 to Vitória da Conquista. Clear to Vitória da Conquista. According to route plan, flight level 180, take off runway 10 with right turn, abort 1 departure, left transition, escort 5471, Salvador departure 120.8. Salvador 2228 was approved, Salvador for the Conquista, flight level 180. Take off runway 10, turn right, arbor, left transition, squawk 5471, Salvador control 120.8. 2228, just confirm departure, arbor 1. Arbor 1, thank you. 2228, position 12, call me when ready to push back and start up. Yes, thank you very much, 2228. Controle Salvador, passarela duplo 2, duplo 2. Passarela 2222, acione identificação, chegada à mão autorizada, desça para o nível de voo 050 quando no ideal de descida, altímetro na 0 na 5. 050, 1015, chegada à mão. Se não pode atrapalhar, senhora, pode voar na proa de Tóquio, Duna? Autorizado, Duna. Duna, é pra lá que vamos. Sino 3 da Azul, desça para 2000 pés, altímetro no 0 na 5. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. 2000 pés, 0 na 5, ILS X-Ray, autorizado, reporta estabilizado. Com a 27 na 3. Meu amigo, tudo bem?